sede saciar. É Jesus a água viva que jorra neste lugar. Quem beber desta água, vida eterna terá. Nessa água viva, se você tem fé, pode agora entrar. Não queira molhar tão somente os seus pés, você pode até mergulhar. Mergulhar, mergulhar, mergulhar, mergulhar, e de seus pecados se purificar. Com sua alma lavada, tem direito de comparecer diante do trono de Deus. Que glória tão grande há de ser! Rio de água, de água viva. Rio de água viva. Aproveite a hora. Aceite a Jesus Cristo e seja salvo. E seja salvo agora. Nessa água viva, se você tem fé, pode agora entrar. Não queira molhar tão somente os seus pés. Você pode até mergulhar. Mergulhar, mergulhar, mergulhar, mergulhar, e de seus pecados se purificar. Com sua alma lavada, tem direito de comparecer diante do trono de Deus. Que glória tão grande há de